Eu sempre tive essa vontade. Vontade de juntar essa gente que faz parte da minha história, que me inspira, que vive a mesma verdade com alegria e leveza, e fazer um pouco do que nos dedicamos por toda a vida: a música. Parafraseando Ruckmacher, a música não precisa de justificativa, ou seja, ela é em si uma manifestação do amor de Deus. Claro, ela pode ser apresentada com cuidado e beleza, ou de qualquer jeito. Em linhas gerais, passa no teste que tiver integridade, verdade e qualidade. Acredite, independente do label gospel. Mas espera aí, deixa eu falar mais sobre esse novo projeto. Cresci num ambiente cercado pela música cristã. Me lembro do que era cantado nos cultos domésticos, dos corinhos de fogo entoados na igrejinha ao pé do morro, de ouvir histórias dos meus pais indo atrás de caravanas, das lindas músicas cantadas por Logos, Vencedores por Cristo, Ademar, Azaf, Rebanhão, dentre tantos outros. Portanto, esse projeto nada mais é que uma homenagem a essas bandas, cantores e compositores que fizeram história, romperam paradigmas e abriram caminho aos que viriam depois. É isso. Espero que goste do que preparamos com tanto carinho e te convido a relembrar comigo como cantavam nossos pais.